Salvador, uma boa noite, Oceania 6322, quem tem informação, Romeu? Oceania 6322, desça via chegada Boa Mediúna para o nível 050. Ao 050 via, Boa Mediúna, 6322. Oceané 6322, desça para 2000 pés, NH1 no 0 no 5, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray. Reporte estabilizado. Estabilizado, avisando, Oceano 6322. Oceano 6322, cúpula de aproximação, chame torre 118 decimal 95. 118 95. Salvador, boa noite, Oceano 6322. Oceano 6322, pouso autorizado, pistão no 0, vento 080 graus, 039. Romeu, pista no zero, pista no 6322. Canal 6322, solo 53, táxi direito, chamou 21, decimal 9, solo. 21, vai chamar. Torre, voo 2043, tração mais perto da 1-0, pronto. 043 autorizado a alinhar e decolar pistão 1-0, vento 070 graus, 3 nós. Alinha decola 1-0, voo 2043. Decola 09, controle 120, decimal 8. 208, com controle, com 2043, obrigado, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, com 2043, decola nas disputas, na Sambu, no solicito quando possível pro de Montebas. Gol 2043, contato radar na decolagem, suba via saída São Bruno, no nível 360. A subir via, gol 2043. Gol 2043, autorizado voar direto, Ognav. Direto, Ognav, gol 2043, muito obrigado. Gol 2043, chame Centro Recife, frequência 125.1, alterna 128.3. 251-2035, Gol 2043, muito obrigado, Marek. Europa 083, we're attending. Europa 083, Cockay Dam, distance 4,000 feet, CNH 1015, cleared bomb arrival. Bomb arrival 1015, and ident, we request lower Europa 083. Just go ahead, Europa 083. Yes, maintaining 160, request lower. Descend to 4,000 feet, 4,000 feet, 4,000 feet. 4,000 feet, Europa 083. Europa 083, just to confirm, all the ground steps, what was connected with the tower?